Vamos junto assim, ó. Agora você deve estar mudando seu status. As fotos da nossa viagem não estão no álbum, não. Eu sei que aceitar o fim não vai ser fácil. E o que eu acho mais difícil é apagar o passado. É não lembrar seu cheiro no meu quarto. É abraçar o travesseiro pra ter seu abraço. Não preciso dessa cama de casal se for sobrar espaço. E a saudade vai bater na minha porta, eu vou mandar te procurar. E ela vai te encontrar, ah, vai. E ela vai te incomodar. E a saudade vai bater na sua porta, cê não vai abrir. Apenas vai fingir, não tem ninguém aí. Ela saiu. É não lembrar seu cheiro no meu quarto. É abraçar o travesseiro pra ter seu abraço. Não preciso dessa cama de casal se for sobrar espaço. E a saudade vai bater na minha porta, eu vou mandar te procurar. E ela vai te encontrar, ah, vai. E ela vai te incomodar. E a saudade vai bater na sua porta, cê não vai abrir. Apenas vai fingir, não tem ninguém aí. E a saudade vai bater na minha porta, eu vou mandar te procurar. E ela vai te encontrar, ah, vai. E ela vai te incomodar. E a saudade vai bater na sua porta, cê não vai abrir. Apenas vai fingir.